Alfa Romeo, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Serra Tango Delta. Portugal 022, Salvador Ground. Go ahead, Portugal 022. Portugal 022, could you please expedite maneuvers to initiate taxi to hold point runway 10? Portugal 022, we can taxi. Roger. Clear taxi to hold point runway 10 via India. The airport tower 118, decimal 95, and altimeter setting 1018. The meaning of my request is a aircraft of minor performance, Mitsubishi 2, is transporting injured people. Okay, we are taxiing now to only point position 10 with through the Indian intersection and tower 118, decimal 95, call view 2. Serra Tango Delta aguarda antes da taxiway Juliette, um minuto. Exposição, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, visual com Airbus 330 da Portugal, próximo ao portão 07. Visual, Serra Tango Delta. Após a passagem do tráfego, ingressa a parte principal, contorna Finger, ingressa Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre para o cruzamento parte 5. A passagem do tráfego vai ingressar parte principal, Lima, Mike, na Quebec, dois pontos de terra. Autorização 3858. Confirme. Autorização 3858. Então 3858, pronto, 3858, autorizado se abrir o Fox Trot Zulu, via Peso Luna 9, Bangu, estágio conforme. Nível 370, saiu da Momo, Cogbo, Frutti. Decola da 10 com curva esquerda, código 5164, controle de saída, 120 decimal 80. Autorizado, passageiro 670, produto do Lula 9, até Bambu. Decola da 10, será bom, bom, por aqui. Decola com 164, controle 108. Correto, chama pronto, portão 02, está 3858. Está pronto, no 2 para o feedback, está no metro. Aguarda 1 minuto, está 3858. Valeu. Fala, Xené 63, 10, no meia dúzia, está pronto para posicionamento. Xené 6310, aguarda um minuto para o chuveiro em acionamento. Um minuto, Xené 6310. Muito boa noite, essa é a dedicação. Autorizado o direto Duna, pista para 2.000 pés com ajuste no 0 no 8. Duna, 2.000 pés, 1.000 pés, 8. Ajuste 1 no 0, 1 no 8. Perdão, 1.000 0 no 8. 4 no 8. Zero to do heavy stand, sorry, crossing and holding point 110 at Bravo. Ready to take off, Portugal 022. That is from call 022. Portugal 022, clear to line up at take off, runway 10, wind 130 degrees, 5 knots. Clear to line up at take off, runway 10, call 022. Atlântico Delta autorizado, cruzamento no 735, táxi até o Pat 5, acho estacionar, frequência livre. Decolada 190 com curva esquerda, código 5173, controle no 208. 370 autorizado, Fortaleza, 319, Bangu, DCT Abucu, DCT Fox Lima Azul. Decolada 190, primeira curva esquerda na Bobo Frutin, 5173, transporte 208 ao controle, é o gol 190 mais 1. Chama pronto 09, gol 09. Cena 6310 para o táxi com 115 a bordo, 3 horas e 30, São Fernando Natal. Indo para o Belcha, Cena 6310. Belverde 115. Cena 6310, aguarda para início de táxi, segue o Airbus 320 da TAM, puxando no 02. Até o ponto de espera via Índia, torre 198 decimal 95 e o ajuste no 0108. Ajuste 6310. Aguarda para início de táxi seguindo o TAM, até o ponto de espera via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 08, ajuste 6310. Afirmativo, ajuste 6310 após início do táxi da aeronave da TAM autorizado, prossegue como número 2. Gente, após início do táxi da TAM prossegue como número 2, ajuste 6310. Portugal 022, Airborne Net 44, Salvador Departure, 180, decimal 80. Partida decimal 80, Portugal 022, correct. Salvador Control, Airborne Net, Portugal 022, heavy on Momo Departure, with a fuel transition past 1,400 feet. Portugal 022, good evening, radio contact, climb level 370, MOM departure. Oh, 370, MOM departure, Portugal 022. Eu 1858, autorizado táxi da Índia, ponto espera, torno noite decimal 95, ajuste altímetro no 09. Índia, até o ponto espera, 1895, 1018, boa noite, Portugal. Bom, tudo. So 1096 at 10 minor, ready for push to start. Confirm. Go 1096, 1096 and a niner, we are ready for push to start. Go 16, go 1096, on stand number 09er, you are clear to push back and start, call me for tech. Go back for tech, go 1096. Boa noite, 3258, próximo ao ponto de espera, próximo. 3858, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. Vem decolar no 0, só 3858. Portugal 022, initial flight direct to Cogbu position. Set Cogbu for 022. Salvador Azul 2782. Informação ativa, boa noite. Herói. Oi? Azul 2782, identifique, voe direto Duna, desça para 2000, com ajuste no 0 no 8. Identificou Duna, 2018, azul 2782. A 8. 08, boa noite, 3850. Controle, boa noite. 3858. Salve, ground, go 1096, ready for taxi. We have 178, 3 hours and 5 minutes. São Gonçalo do Amarante, our ordinance. Somos 0, Tenerife 310. We have 178 on board. 3 hours and 5 minutes in our airport, Orange Airport, it's São Gonçalo do Amarante. Roger, go 1096, clear to taxi into hold point runway 10 via India, the airport tower, 18-95 and altimeter 71018. 1018 clear, taxi via apron, taxiway India, wing holding point runway 10, 18-95, go 1096. Cidade de voar direto como? Foi Cogbu, tá 3858. Cogbu. Portugal 022, climb to flight level 370, contact now Recife Center, frequency 126.85. Ok, control 370, Recife 126.85, call 022. Xenéia 310, decolada 51, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite, Xenéia 310. Controle Salvador, boa noite, Xenéia 310. 63310, boa noite, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puka. 350 na Puka, Serena 6310. Do 4298, chame agora a Flores, Salvador, 118.95. Aqui 4298, Torre 1895. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298 e LS no 0. Azul 4298, continua a aproximação, reporte marcador externo, transpouso baixado e travado. Altímetro no 0, no 8. Seco aguarde um minuto, cópia. Prepare Israel, Leda Morte, vai sair. Tá aguardando, tá 3891. Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Livre pouso, no zero, Azul 4298. Oi, Salvador, Toyota Tower, good evening, go 1096, 20.1 way, 10 right for takeoff, we have the traffic on point inside. Roger, go 1096, maintain the holding point. Hold short, runway, 10 go 1096. Controle do Xené 6310? Diga. Autoriza para o Aru, para o Clear to Lanapa Wait, runway 10. Clear to Lanapa Wait, runway 10, go 1096. Azul 4298, solo 56, direita Fox, solo 121, decimal 9. Direito 219, 4298. 3858, chame Recife, frequência 126.85. Na 6310, mantenha a pro de Jamo e chame Recife na frequência 126.85. 126.85, Sena 6310. 0 degrees, 6 knots. Clear to 1-0, take off runway 10-0-106. Salvador, boa noite, Rio, 9810, informação, Victor. Rio 9810, boa noite, identifique. Chegada bom, desça para 4000 com ajuste no 018. Executor, chegada bom, autorizado 4000 pés, com ele 9810. Salvador, depart, depart control, just go 10906. They're performing normal departure. 21096, with the contact on the departure, climb level 370. 370, go 10906. Autorizado Guarulhos, Serra Bravo Golfo Romeo, via Peso 10, Taubaté. Restante conforme rota. Nível 340, saída da El, Leda, Mótima. Decola da 10 com curva direita, código 5402, controle no 208. Aguarda um minuto, pushback acionamento, tá 38 no sistema. Azul 2782. 2782, completa final, chame a 2, Salvador, 11895. 2782. 770, no. Amistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado pouso pista 10, azul 27, esse 2. Chama o táxi, pistão, Victor. 3305, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça para o nível 050. Controle 9890, solicita se for o número 1, falou de possibilidade de Duna. Sim, 9890, número 1 na aproximação, autorizado direto Duna, desça para 2000, informe estabilizado. Ok, plano Duna para 2010, chamarei estabilizado, grato, 9890. Bono 096, chame agora Recife, frequência 126.85. Can you confirm to go 1096, sir? 1096, Bobby to flight level 370, contact Small Recife Center, frequency 126.85. Backup 125.45. 1096, come on. Autorizado Índia, ponto espera, turno no noite decimal 95, ajuste no 09. 2095, Alfa Zero 2, boa noite. Solo Salvador, Azul 2782, Livrana, se escuta. Azul 2782, Alfa, Kilo, parte 3, 4 Lima, posição. Alfa, Kilo. 4 Lima, o 7-3. Alfa, Salvador, tá 3295, boa noite. Autorizada aliás decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 4 nós. Ali decola, tá 32 nós. O simples está autorizado ao final do procedimento, desafia para 2000, o ajuste no 098, informe estabilizado. Estabilizado, desafio 305, estabilizado. Autorizado no 5, decolado azul no 2, controle no 20, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, tá 3815, boa noite. Controle tá 3815, contato radar, voe direto Leida, suba para o nível 340. 340, voando Leda, tá 3, 8 no 5. 1998 no 0, estabilizado. 1998 no 0, completa a final, chame a torre, 118, 9, 5. 2, 9, 5, obrigado. Oi Salvador, boa noite, Rio 9810, Baixado Travado. Rio 9810, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Livre, pouso, pista no zero, 9810. Ajuste no zero, no 8. Tráfego, 4000, no zero, no 8, 63, no 3. 0, Sol 117, direito 219, Sol. 219, zero. Salvador, boa noite, Rio 9820, na sua escuta de paz. 9810, Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador, 9810. Na 3305, chama agora a torre em 118, décimo ao 9. 9305, 3305. Boa noite, 3305, no final dá 10. 3305, ciente, livre pouso, bicho no zero. Vento 130 graus, 5 branco. Livre pouso, não no zero, 3305. AM 3815, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterne 133, décima 95. Centro Recife 251-3395, obrigado e boa noite. Tango Serra Tango Delta, prepare a saída da El Coral e aguarde cópia. Jorge Enferma, Papa Romeu Serra Tango Delta, confirme parte da pista que decola. Pronto, cópia. Fala. Romeu Serra, Tango Delta autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Golf 677, após sair com como rota. Nível 220, decola da pista 107, após a decolagem curvar à direita na saída da El Coral. Transponder 5405, controle 120, decimal 8. Seja mais correto, tracionamento na ex-decolagem em torre 7189. Altímetro 1018, tem bom voo. Salvador, boa noite, 3305 de volta. 3305, prossegue via Alfa Juliette por 5 no pátio principal. Alfa Juliette, posição 5, 3305. Azul 4235, controle Salvador, sendo identificação da sua via, chegada a ponto, para o nível de voo 060, ajuste ao altimetro 018. Salvador, janela 6313, vai atingir 4.000 pés. 6313, está autorizado a final do procedimento ILS, que foi pista no 0, desça para 2.000 pés, livre da restrição vertical em pelo. Altimetro 1018, reporte estabilizado. Estabilizado 2.000, livre da restrição, 1018, reporte estabilizado no X-ray da 1063, 13. Pistão 6224, está autorizado a final do procedimento ILS que foi pistão 0, desce para 2.000 pés, altimetro no 018, resposta estabilizada. Pistão 2.002, mais estabilizado, 024. Azul 4235, está autorizado a descida para 4.000 pés, altimetro no 018. 4.000 no 018, 4235 da Azul. Torre Salvador, boa noite, questionário 6303, sinal da 10, baixado e travado. Questionário 6303, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 5 nós. Livre pouso, questionário 6303. Salvador Approach, go ahead to 6313, no solo aos 33, livre direito ao 219. Direito ao 219, 6313. Solo, Salvador, 6313, livrou a sua. 6313, prossegue via Alfa Juliette para o 04, no pátio principal. Alfa Juliette, 04, no pátio principal, 6313. Controle o Azul 4235. Azul 4235, controle Salvador. Pode passar a posição pelo acima da velocidade da CAP? Autorizado, Azul 4235. Sim, tem a restrição de velocidade, Azul 4235. Salvador, boa noite. Europa 084. Salvador, boa noite. Europa 084. Azul 4235 está autorizado a final do procedimento LS que foi visto no 0, deixa para 2 mil pés, altimetro 1018, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1018, autorizado a final LS que foi visto no 0. Azul 4235. 330, stand 10. Frequência de clearance to Madrid, please. Clear to Madrid, flight level 370. Runway 10 via your departure with Pucla and Aracaju transition as departure turning left via Alperzulu 17. Confirm our route, Skok 5414 and frequency approach 120.8. Copy, guia to Madrid, runway 10, Pucla departure, after departure turn to the left